ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nove horas, 45 minutos, 23 graus e 2 décimos no campo central da UFRGS. Sevilha e Granada, duas peças para violão de Isaac Albéniz. Violinista André Segovia. Thank you. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080 AM, 24 horas no ar, transmitindo no ano de seu cinquentenário. Toque de arte. A agenda cultural no final de semana em Porto Alegre garante várias atrações musicais, como o show do músico mineiro Emerson Nogueira, hoje às 9 da noite no Teatro do SESI. Em única apresentação, Nogueira traz sucessos do pop e rock, com ênfase nos anos 70 e 80. O Teatro do SESI fica na Assis Brasil, 8787. Nesta sexta e sábado, às 9 da noite, tem Maria Rita no Teatro do Bourbon Country, com as canções do novo disco Samba Meu, como Tá Perdoado e Mário Socorro. Com certeza, ela também reservou um momento para relembrar seus sucessos, como Encontros e Despedidas e Cara Valente. O teatro fica na Tully de Rose, 80. No sábado, um dos destaques é o show de lançamento do CD da cantora Iole, às 8 da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Iole apresenta um repertório eclético, do fado ao bolero, passando por funk, jazz e bossa nova. No domingo, João Donato convida a cantora e atriz Thalma de Freitas e anima o Domingo no Átrio, a partir das 6 da tarde, para encerrar a edição deste ano musical no Santander Cultural, na 7 de setembro, 1028. E a exposição Natal Luz e Poesia pode ser visitada na Galeria Mário Quintana, localizada na Estação Mercado. As telas são compostas de 23 fotos de Cristiano Estrela, acompanhados de pequenos poemas escritos por Júlia Capovilla em uma abordagem lúdica do Natal Luz de Gramado. A exposição pode ser conferida até o dia 2 de janeiro. No dia 18 de dezembro, às 7 da noite, abre a mostra Acervo do Marx, Evolução Histórica, apresentando de forma didática a linha do tempo de formação da coleção do museu. A exposição ocupa todo o primeiro pavimento do Marx e marca o retorno das mostras permanentes do acervo, que não eram realizadas de forma sistemática há alguns anos. Ainda na mesma data, o Café do Marx abre a mostra Micromarx, da fotógrafa gaúcha Carmen Gamba. As exposições ficam em cartaz até 24 de fevereiro. Visitação de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 da noite, com entrada franca. O projeto Prelúdio da URGS promove, neste domingo, dia 16, um concerto de Natal. A atividade será realizada às 4 da tarde, com entrada franca, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, na Praça da Matriz. O evento tem a participação da Orquestra Mirim, Música de Câmara, Coro Infantil, Prelúdio, Orquestra Infanto-Juvenil, Coro Infanto-Juvenil e Orquestra de Cordas. Toque de Arte, produção de Cláudia Reisman, do Departamento de Jornalismo.